Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, é com o coração transbordando de alegria que iniciamos mais uma edição do programa Visão Espírita. A partir desse instante, seguimos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 260. Hoje é dia 22 do mês de abril do ano de 2020. Agora são 19 horas e 31 minutos dessa noite agradável de quarta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Nós recebemos hoje como convidados, como comentaristas, os amigos Alex Bonafini e o amigo Rogério Azevedo. Dentro de alguns instantes, a gente já vai falar com ele. No programa Visão Espírita, nós discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da mudança de conduta com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pelo chat e nós vamos responder ainda durante o programa. Lembrando que também na nossa página no Facebook, os textos, né? Hoje, no caso, o texto que nós vamos estudar, que nós trouxemos para reflexão, será publicado lá na página para que você possa também acompanhar e depois, se você gostar e quiser, compartilhar também com os seus amigos, a fim de que a mensagem de consolação, de amor, da doutrina dos espíritos, possa alcançar outros corações que dela necessitam. O programa Visão Espírita é transmitido há mais de 20 anos, atualmente pela União Rádio Web, que você pode baixar o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e ouvir a partir do seu celular. É uma atividade hoje vinculada à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e mantida com recursos, com o auxílio de colaborações de diversos amigos que mantêm esse programa no ar. Como eu disse, geralmente esse programa é gravado e transmitido pela web rádio a partir do nosso estúdio, mas em função do isolamento social, o estúdio, que é um lugar muito pequeno, onde a gente fica muito junto e a gente fala bastante, nós compreendemos que seria mais seguro, nesse momento, que nós fizéssemos o programa por streaming. Então, estamos eu, a partir de casa, o Alex Bonafini, que a gente vai falar daqui a pouco, e o Rogério Azevedo também. Todos os programas, nós sempre selecionamos datas que merecem ser lembradas. Para o programa de hoje, nós encontramos no dia 28/4 próximo, o dia da educação. Mas hoje nós vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre os sinais dos tempos, sobre a transformação do mundo, sobre as catástrofes, sobre as tragédias, sobre as pandemias a que todos nós somos submetidos enquanto encarnados neste planeta de expiações e provas. Então, para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de convidar, né, de dar boa noite, de dar as boas-vindas para esse amigo que é um valoroso e valioso trabalhador no movimento espírita aqui em Piracicaba e região, que é palestrante também vinculado à Luz e à União Espírita de Piracicaba. Boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, amigo Wilson. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui hoje, para valer, não é? Nesse novo formato de programa, pelo momento. Felizes por fazermos mais esse programa com tantos assuntos palpitantes que vamos falar, com a ajuda dos bons espíritos que estão intercedendo a nosso favor para que façamos um programa ótimo e seja uma noite maravilhosa. Boa noite, meu amigo Rogério Azevedo, ele que também é expositor espírita em Piracicaba e região. também vinculado à União das Sociedades Espíritas Intermunicipal aqui de Piracicaba, nosso amigo Rogério Azevedo. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? É com muita felicidade que mais uma vez nós podemos fazer o nosso bate-papo aqui, bate-papo legal, bacana, para pensarmos sobre o Espiritismo com seriedade, com maturidade, e principalmente para podermos olhar para dentro de nós um pouco mais, para nos analisarmos, para observarmos qual a nossa função perante essas dificuldades que estamos encontrando e, principalmente, para aprender também um pouquinho mais de Espiritismo. Muito bem, amigos. Olha, para iniciar a nossa discussão, nós selecionamos aqui um texto de Allan Kardec, um texto que foi extraído de uma das obras basilares da codificação espírita, que é a Gênese. O nome do texto é Sinais dos Tempos, e pode ser encontrado lá no capítulo 18. É um texto longo, então, portanto, nós vamos ler pequenos trechos, então, cada parágrafo eu vou ler e vou passar a palavra para os amigos, para o Alex e para o Rogério, para que eles possam fazer as suas observações. Começa, então, com Allan Kardec. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas representam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência divina. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então, eu queria agora que o Alex e o Rogério pudessem comentar um pouco sobre essas duas visões que Kardec apresenta sobre o prenúncio de grandes mudanças, né? Essas profecias apocalípticas que nós encontramos em quase todas as religiões. Bom, sempre se teve muitos prenúncios, muitas profecias, mas se nós formos verificar, a maioria é uma fantasia, uma ilusão, algo fora do comum. E o pior de tudo, que ao longo dos séculos, essas ideias foram sendo trazidas, mesmo hoje, que nós estamos no século XXI, nós escutamos muita coisa boba, muita tolice a respeito disso, que vão haver mudanças materiais, é óbvio que isso faz parte da lei de evolução, que depende da nossa modificação moral. Então, essa modificação, essa transição, ela é necessária para o nosso planeta sair do estado de expiações e provas para regeneração. Mas não é como as pessoas dizem da teoria do planeta, eu acho até ridículo o nome do planeta chupão, que passa, pega as pessoas, leva embora, imagina um planeta semelhante a um aspirador de pó, assim, que passa e vai sugando as pessoas, levando embora, como se através da reencarnação, da desencarnação, da reencarnação, a gente não pudesse desencarnar num lugar e reencarnar no outro, não é? Então, tem coisas absurdas que vai derreter a geleira, que vai o fogo de todos os Vesúvios, de todos os montes vão queimar. Não é assim que funciona. A transição é gradual, como em todos os tempos aconteceu, vão haver modificações drásticas, não é? Pandemias é muito comum de tempos em tempos acontecerem, mas tudo isso é necessário pela lei de evolução. Sem fantasia, sem choques, sem desgraças, porque se vê coisas absurdas falando o que vai acontecer, mas nós estamos passando por um período difícil, que talvez nenhum de nós tenha passado, que é essa pandemia. Com tanta gente paralisada, eu nunca vi isso. Nossos pais, com certeza, já viram, mas nós não vimos isso. Então, para nós, isso é uma dificuldade, não é? Que acerta, tanto pobres como ricos, pessoas de diversas classes sociais, como diversas raças, como diversas etnias, diversos países. Então, são situações que o Kardec previu, mas de forma lúcida, de forma racional, para que fossem acontecendo gradualmente, como está acontecendo, que nós vemos. Se nós vemos o mundo 50 anos atrás e o mundo de hoje, não precisa ir muito longe, Wilson. 30 anos atrás, como era o mundo? E o mundo de hoje? É totalmente diferente. É outras coisas. Então, o Kardec ele foi mais incisivo no lado racional, saindo um pouco da fantasia. Eu acho que isso que é importante nesses parágrafos que o Kardec traça tão bem. E é interessante, porque cada religião tem uma forma de interpretar essas profecias de uma maneira diferente. Mas o que nós identificamos, eu quero passar aqui a palavra para o Rogério, mas eu quero passar essa provocação para ele, é o que nós percebemos, é que para muitas religiões, por exemplo, é como se houvesse uma expectativa de que nós estamos ladeira abaixo. Então, quando se fala em sinais dos tempos, né, quando se espera, por exemplo, que determinados sinais apareçam, é como se a gente esperasse pelo fim, para que Jesus retornasse de uma hora para outra, né, mudando todas as coisas, separando os bons dos maus, mandando alguns para o céu, outros para o inferno. E aí tudo que vai acontecendo, as notícias que vão chegando, né, as catástrofes naturais, sempre que acontece alguma coisa, alguém vem e fala, olha, esse é o sinal dos tempos. Essa me parece uma visão um pouco negativa. E o Espiritismo como sendo uma doutrina filosófica progressista, isto é, que vê o progresso em tudo e a evolução, não condiz com essa visão. Não é mesmo, Rogério? Sabe, Wilson, nós entramos no Espiritismo há muito pouco tempo como humanidade. Desde a década de 1850, 1860, estamos nós aqui começando a tatear um significado de uma religiosidade racional que traga um pensamento mais lógico a tudo aquilo que vivemos. E vejamos como é interessante, porque todas as religiões anteriores ao Espiritismo também estão aí. Aquelas carregadas com aquele que vieram do judaísmo, ou inclusive essas evangélicas neopentecostais, nos trazem uma visão diferente sobre o significado da vida. E é muito válido que analisemos juntos a validade do que cada uma delas propõe. E todas são muito válidas, porque existem pessoas que têm um entendimento da vida muito próprio e se adaptam a esse tipo de raciocínio. E vejamos como é interessante, porque o desconhecimento do ser humano é que faz com que ele acredite que existam coisas místicas e míticas na sua vida. Se fizermos um paralelo com algo que alguns de nós podem até dar risada de ter um dia ouvido, nós víamos de repente uma chuva, e de repente uma avó, uma bisavó, é São Pedro lavando o céu. E a gente até acreditava, porque era infantil naquela época, não compreendia muito o significado das coisas, e à medida que nós vamos evoluindo, vamos ganhando maturidade, aprendemos sobre os significados físicos da vida, e inclusive o funcionamento do próprio clima da natureza, a gente passa a ter uma visão um pouco diferente daquela que ouvíamos quando éramos crianças. E não é diferente com o nosso sentido religioso, porque quantos de nós já não ouviu que o mundo iria acabar? Os anos 2000, que foram logo aí, foi um desses. 1999, 364 dias. Muita gente não dormiu no 365, esperando que o dia acabasse. Que, de repente, Jesus viesse novamente. Que viessem do céu, abrindo sei lá o quê, trazendo sua corte de anjos e implementando na Terra o dia do juízo final. E não é que a gente se frustrou? E estamos aqui há quase 20 anos depois do ano 2000, vivendo as mesmas dificuldades, as mesmas complicações, as mesmas dificuldades morais, e sendo, às vezes, as mesmas pessoas que éramos há todo esse tempo atrás. O quão pouco a gente mudou, né? Se a gente olhar pelo retrovisor da história, a gente pode observar que aqueles povos antigos, como os egípcios, os romanos, que viviam da maneira que viviam, através da sua tecnologia da época, e hoje nós observamos que nós temos os aviões, a internet, os dados hoje, os satélites, podemos visitar outros planetas. Mas, do ponto de vista moral, como somos parecidos com aqueles que viviam antigamente? E vejamos que todos estamos vivendo nesse mesmo planeta, chamado planeta Terra, que é um planeta muito novo. Se observar no seu centro, ainda é feito de magma. Nós podemos ver erupções vulcânicas nos dias de hoje, ainda. Então, o nosso planeta é condizente com o nosso estágio evolutivo. Ele é muito novo, assim como nós também. Nós nos encontramos nos primeiros degraus evolutivos da nossa ascensão da evolução. Então, nós necessitamos de observar com muita naturalidade isso que vivemos e compreender. Mas claro que é difícil aceitar, né? Principalmente quando nós necessitamos e aceitar passar por algo que para nós é difícil e chato. Muito bom, é interessante, né? Reforçando o que o Rogério acabou de dizer, o planeta é um planeta muito novo, né? Extremamente novo, se comparado ao cálculo, aos cálculos da idade de planetas, do sistema solar, né? Do que a ciência indica como sendo a idade do universo, 16 bilhões de anos aproximadamente. Então, como muito novo, sujeito a muitas mudanças. E a gente vai seguir, então, com o contexto de Kardec, para a gente continuar. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. E eu quero chamar o Alex para falar, Alex, que quando ele fala que as coisas que acontecem não é por capricho, isso também faz com que a gente possa refletir um pouco sobre algumas histórias que a gente aprende. Quando a gente vê, por exemplo, lá, Sodoma e Gomorra, né, no Velho Testamento, sendo destruído por conta da sua condição moral, quando nós vemos a história do dilúvio, por exemplo, onde Deus, descontente com o resultado da sociedade, até aquele momento resolve acabar com tudo e começar de novo, parece um Deus meio caprichoso, não é? De que forma a gente pode interpretar essa ideia e como o Espiritismo lança uma nova luz sobre esse entendimento? Entendendo Deus e a criação, nós verificamos, a maioria de nós, olha Deus como se fosse um pai caprichoso, um senhor que muitas vezes enfadado com a criatura, ele é capaz de, como o texto diz, por caprichos, modificar a terra, fazer seus filhos sofrerem, e quem condizente com a situação de Deus, de quem ele é, da sua grandeza, não é? Porque Jesus mesmo disse: se seu filho pede peixe, você dá serpente; se pede pão, você dá pedra. Se vós, sendo maus, não fazeis isso, imagine o vosso Pai que está nos céus. Então é uma visão muito pequena e rudimentar de Deus. Poderia-se dizer uma visão de Deus com D minúsculo, não de Deus. Deus, o Criador incriado. Porque o que acontece? As situações que acontecem na Terra, não na Terra, no universo. A Terra é um organismo vivo. Se nós, seres humanos, 70% água, nós sabemos, como Emmanuel assevera, que a água é o elemento neutro mais influenciável que tem na natureza para perceber os elementos fluídicos e ser modificada em suas moléculas, a Terra é 70% água. Se um mínimo pensamento pode modificar o nosso organismo, provocando doenças, como também trazendo benesses, por que o pensamento de bilhões de pessoas também não pode influenciar o organismo terrestre para provocar avalanches, erupções, para baixar a sua vibração em que bactérias, bacilos, vírus, que estão até adormecidos, tenham espaço para se desenvolver, provocando as pandemias mesmo, provocando essas pestes que de tempo em tempo aparecem na humanidade quando baixa seu padrão moral. Então, nós não devemos colocar na conta de Deus isso, mas na conta nossa. Nós somos os responsáveis pela nossa casa. Se o telhado vaza água, se a parede quebra, é porque nós não estamos cuidando bem da nossa terra, da nossa casa. Imagine da nossa terra o quanto nós somos responsáveis. É momento de nós assumirmos a responsabilidade de nossos atos e verificar se estão acontecendo certos fenômenos, como você mesmo disse, Wilson, não é para baixo, é para cima. Porque na lei de destruição que está em O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que muitas vezes, para você reformar, é necessário estragar um pouco, destruir. E muitas vezes é preciso destruir muito para que se faça uma reforma grande. Mas é sempre para melhor, nunca para pior. Se coisas estão acontecendo no planeta, é porque o planeta vai melhorar. Como nós sairemos de todas as situações que nós estamos passando? Como a Terra passará? Será que tudo aqui é estratosférico, os bancos que lucram de uma forma onerosa, de uma forma usurária, em que as pessoas sofrem, vão continuar lucrando como estão lucrando, e as pessoas vivendo a bica, desespero, a miséria, sendo 10 potencializando a riqueza do mundo de forma moral? É, eu acho que nós tivemos um pequeno travamento, Alex, da sua internet. Eu vou chamar o Rogério até que se restabeleça, tá bom? E aí a gente volta com o seu comentário novamente. Rogério, pelo comentário do Alex, o que a gente pode depreender também, é que tudo, então, acontece de forma natural. E eu acho que essa visão espírita, não existe nada, então, que seja sobrenatural. Né? Ou metafísico, sim, mas sobrenatural, não. Eu acho que se ocorre alguma coisa que talvez nós não compreendamos naquele momento, é porque não alcançamos a totalidade. A nossa visão é muito circunscrita, a gente olha as coisas muito de perto, né? Nós, muitas vezes, envolvidos até emocionalmente. Mas, então, do ponto de vista geral, tudo que acontece, pelo que nós podemos acompanhar no comentário do Alex, faz parte de um planejamento, de um macro planejamento. Então, ao que podemos, então, extrair disso, que tudo acontece como deveria acontecer, e o mundo, o nosso mundo, não é uma nau à deriva. Estou certo? Sabe, Wilson, isso que é o mais engraçado de tudo. É, a verdade independe daquilo que a gente acredita, né? E isso é uma coisa muito bacana quando a gente introjeta essa verdade dentro do coração, de que talvez sempre nós tenhamos a nossa verdade, o outro tem a verdade do outro, pelo seu conhecimento, pela sua bagagem, e conosco também. E existe a verdade verdadeira, que seria a verdade de Deus. Aquilo que foi estabelecido, as suas leis, as suas regras. E isso acontece não somente no Espiritismo, porque não se restringe ao conhecimento de uma religiosidade. Ela abrange muito mais as ciências em si, a física, a química, a matemática, tudo isso é obra de Deus. Obra de Deus no sentido de todos nós podemos compreender que a humanidade avança porque Deus criou suas leis e as criaturas para evoluírem. Só que a gente não quer evoluir se esforçando. É isso que é o principal problema. Nós ainda antropomorfizamos Deus. A gente acha que Deus é mais ou menos que nem a gente. porque escutamos um dia que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e a gente inverte o sentido e fazemos Deus a nossa imagem e semelhança, com nossos caprichos, nossos ciúmes, nossos agrados, nossa vontade do que a gente é, né? E esperamos ter um Deus assim, que adore aquele tipo de bajulação, quando na verdade ele é puro amor. Deus, a definição de Deus é amor. E pela sua definição própria no Evangelho de João, que ele diz, Deus é amor, como podemos nós compreender que tudo que ele criou, ou tudo que veio dele, não seja ou não esteja com uma finalidade amorosa? É um raciocínio que todos nós devemos ter com seriedade. E a nossa vida é assim. As dificuldades que nós encontramos também necessitam de ter o nosso esforço, o nosso suor, a nossa iniciativa, porque é claro, como que nós vamos aprender a nos tornar pessoas melhores? Ou nos esforçar para ser espíritos melhores, mais desenvolvidos, com na paciência, na compreensão, na inteligência, no raciocínio, seja no que for, na área que for. É claro que viver uma única vida e imaginar que todos nós vamos arrebanhar tudo que podemos para poder trazer para o nosso colo tudo de conhecimento, de compreensão, de saber o que é Deus, o porquê as coisas acontecem, e principalmente, pegando o gancho do Alex, já que estamos falando das dificuldades que nós estamos vivendo atualmente, essa doença, a Covid-19, em que ainda é um contexto que a gente não sabe como lidar. Nós pegamos um pouco da ciência para tentar compreender como é esse vírus que colocou, parece que o mundo de joelhos, que subverteu alguns valores. É claro que as coisas necessitam de mudar, e nós somos parte da mudança do mundo. Nós, como espíritas, às vezes escutamos: o Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho. Mas parece que a gente não se coloca nessa marcha e nessa empreitada de tornar o Brasil o coração do mundo, a pátria do evangelho. E é claro, só será a pátria do evangelho quando nós nos evangelizarmos, quando nós nos tornarmos melhor. E talvez essa seja uma oportunidade para a gente repensar. Estando em casa, pensando naquelas pessoas que a gente não convive, a gente vive, às vezes dorme, acorda, olha para o lado, não fala nem um oi, um bom dia. É um exercício que cada um de nós está sendo convidado atualmente a fazer. Então, vejamos, tudo tem o seu bom momento, até dentro da dificuldade. Mas a dificuldade, a gente não entende o significado dela no momento em que ocorre. E aí a gente opta pelo caminho mais fácil, que é reclamar. E aí falar: por que Deus faz isso comigo? Quando, na verdade, depois que passar, depois que a gente compreender que aquilo foi bom, a gente agradece e fala: poxa vida, que bom que isso aconteceu. Tudo faz parte de um planejamento. Entendendo que a vida é uma escola, né, tudo que recebemos são lições. Agora, conforme o Alex, né, fazendo um complemento ao comentário do Alex, a maneira como nós recebemos essas lições, e mesmo o sofrimento decorrente dessas tragédias, dessa pandemia, no caso, que estamos atravessando, pode ser ou não bem aproveitado, dependendo do indivíduo, porque é uma questão subjetiva, tem a ver com o sujeito e não com o mundo exterior, mas como o sujeito encara isso daí. Bom, nós estamos aqui com 28 minutos de transmissão, nós temos agora 63 pessoas nos acompanhando. Eu não poderia, eu gostaria de falar o nome de todos, mas eu não poderia, porque eu vou deixar alguém de fora. São muitas pessoas. Eu vi aqui muitos nomes de amigos, de companheiros queridos aqui. Eu quero mandar um abraço a todos vocês e deixar a nossa gratidão, né? Falo em nome do Rogério, do Alex também, a nossa gratidão por vocês estarem nos acompanhando aqui nessa iniciativa, nessa primeira transmissão do programa Visão Espírita. Mas vamos seguir então com a leitura de Allan Kardec do texto Sinais dos Tempos em A Gênese. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Alex Bonafini, Kardec começa a falar sobre a tecnologia, ele fala sobre a evolução material das coisas e da evolução moral. E nós podemos compreender também na fala de Kardec que essa transformação se dá por conta da nossa ação, do nosso trabalho. Trabalho que é uma das categorias importantíssimas no estudo da sociedade, porque pelo trabalho o homem transforma a natureza, mas também é transformado pela natureza que ele transforma. Se dá dessa forma, então, a evolução paralela do homem e da natureza. Mas a pergunta é, Alex, pelo que nós entendemos, o mundo evolui fisicamente junto com o homem que evolui moralmente. Então, essa evolução se dá na mesma velocidade, na medida em que o mundo se torna mais moderno, tem mais tecnologia, tem mais conforto, os homens também evoluíram na mesma velocidade, acompanharam, então, essa evolução material? Eu acho que não, Wilson. Eu acho que não. Porque existe a evolução intelectual, o avanço intelectual do homem e o avanço moral. Nós sabemos que, para se chegar ao avanço moral, para se desenvolver os sentimentos, é necessário ter um desenvolvimento intelectual para você raciocinar e racionalizar todos os sentimentos, pensamentos e situações. Então, o homem tem avançado muito intelectualmente. Moralmente, sim, mas não na mesma proporção. Avançamos mais intelectualmente, muito mais. E moralmente ainda estamos um pouco atrás. Tanto é que nós temos essa tecnologia maravilhosa, que é a internet, que são as redes sociais, que facilitam as pessoas se aproximarem para poderem ter mais carinho e velocidade nas informações, e a rede social tão avançada, distancia as pessoas. É a mesma coisa que se desse um brinquedo muito avançado na mão de uma criança de 3, 4 anos, que ela acaba quebrando esse brinquedo. Então, o que acontece? É necessário maturidade ainda para o homem para saber lidar com isso. Se nós vamos verificar a evolução nível moral, avançamos muito. Alex, nós estamos perdendo... O que é que acontece? Se nós verificarmos... Nós estamos perdendo a sua conexão, você está congelando. Eu vou passar para o Rogério, tá bom? Enquanto você tenta restabelecer a conexão aí. Tá bom. Olá, Rogério. Você está acompanhando a nossa conversa aqui, estamos falando sobre a evolução moral. Evidente, nós olhamos para a sociedade hoje, Rogério, com uma visão positiva, né? Uma visão progressista, como eu disse, e é claro que existem hoje entidades de proteção aos desvalidos, às classes menos favorecidas, como nunca houve em outrora. Existem agrupamentos humanos em torno de ideais de proteção dos animais, organizações de proteção à natureza, né, de igualdade entre gêneros, por exemplo. Quando nós olhamos para essa realidade na sociedade, olhamos para o passado, nós percebemos que avançamos muito. Porque ainda temos essa impressão que o mal predomina sobre o bem, Rogério. Teria respondido Kardec por culpa dos bons. Justamente porque os maus, eles são bulhentos, eles se evidenciam pela sua forma de atuar na sociedade. E nós, como tentamos ser mais ou menos bons, a gente ainda é mais ou menos acanhado, tem vergonha, não exerce a sua posição da mesma maneira que aquele que trabalha no mal, né? Mas vejamos, do ponto de vista psicológico, o mal em si não existe. O mal é a ausência do bem. Então, até aquele que hoje consideramos como mal é aquele que ainda está tateando as primeiras necessidades suas psicológicas, em busca do conhecimento do que seria o bem, né? E o Alex pegou esse gancho aí para a gente fazer uma reflexão que é muito bacana. A nossa evolução, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral, estão caminhando, porque a evolução é parte de todo o contexto sociológico, psicológico da humanidade. Podemos observar, por exemplo, em Israel, que transformou campos desérticos em pomares. A dessalinização da água para obtenção de água pura para consumo são exemplos do que o intelecto da humanidade pode fazer. Mas também nós podemos trazer a evolução moral como exemplos. Por exemplo, que você disse, o Wilson, sufrágio universal no século XVIII, em que as mulheres começaram a votar, tornaram-se cidadãs plenas, por mais que ainda não alcancemos o mesmo nível de igualdade na atualidade. Se fizermos uma avaliação, até 10 anos atrás, em 2011, na Arábia Saudita, a mulher não podia votar, não podia dirigir carro. É uma coisa que a gente fala, poxa vida, é absurdo algo como isso. Mas nós vivemos em bolsões que agregam pessoas que necessitam de viver experiências diferentes das nossas. Já que tudo está correto, que Deus colocou um caminho e leis perfeitas, nós necessitamos de compreender. Mas é claro que todos estamos dentro de uma lei de compensação. E vejamos como é curioso, porque Deus criou as suas leis, mas também nos deu um presente muito bacana, que é o livre-arbítrio. Eu diria bacana mais ou menos, né? Porque parece que a gente escolhe mais o errado do que o correto. Então, eu até puxaria um pouco a orelha de Deus se eu pudesse. Mas muito mais pela minha falta de conhecimento e a minha limitação do que a compreensão do que é Deus, né? E esse livre-arbítrio é justamente aquilo que nos leva a escolher os caminhos que são não muito bacanas para a nossa vida. Porque a gente vive num contexto de aprendizado, dia a dia, vida a vida, e todos vamos vivendo essa contabilidade divina em que nós temos uma conta, se pudermos fazer um paralelo, uma conta bancária celestial, divina, que nos leva a ter atitudes positivas que nos trazem créditos e atitudes negativas que nos levam até alguns débitos. E a gente nasce mais ou menos com uma conta mais ou menos estourada, mesmo que a gente não saiba qual o valor em que é essa conta. E cada boa atitude, cada autoavaliação que fazemos, cada compreensão melhor daquilo que é a nossa vida, através da intelectualidade, do estudo, da compreensão da vida, da gentileza, leva-nos a um passo à frente daquilo que estamos. E então, eu diria que Deus é soberanamente bom porque a gente passa a compreender que Ele nos dá o ensejo de resgatar, de quitar esses débitos que estão para trás. E resgatar é muito difícil quando a gente não sabe por que está resgatando. E a nossa limitação na vida atual, a problemática é em cima disso. E olha como é engraçado, porque à medida que a humanidade vai evoluindo do ponto de vista intelectual, nós já não necessitamos de nos esforçar tanto. Pegando um exemplo. Aqueles estivadores nos portos carregando grãos, sacas e mais sacas com 50 quilos o dia inteiro. Hoje a gente não tem tanto isso. Nós temos empilhadeiras que podem carregar, guindastes, que são também objetos que foram consequência de um pensamento de alguém, do desenvolvimento intelectual de alguém, que facilitou a vida de algumas pessoas. E à medida que vamos evoluindo, mais e mais, nós entramos no contexto de interação psicológica. E não física, porque essa é a mecânica da vida. Só que, olha como é engraçado. À medida que nós evoluímos intelectualmente, nós também entramos numa outra problemática. Hoje, cada vez mais, os índices de suicídio são altíssimos. Justamente porque as pessoas não necessitam mais de ficar o dia inteiro trabalhando fisicamente, algumas delas. E leva toda essa facilidade que nós obtivemos, talvez, a uma ociosidade que nos leve a uma tristeza, porque a gente perde o objetivo da vida, perde o sentido e o significado. Mas para não alongar mais, eu deixo a palavra para os colegas. Alex, você colocou bem a questão da tecnologia. Na minha fala de abertura para o Rogério, eu citei que hoje nós temos muitas entidades, muitas coisas boas sendo feitas, inclusive agora, durante essa pandemia. Tantas histórias de solidariedade, tantos projetos têm surgido, até mesmo por parte das grandes empresas, dos pequenos, dos mais pobres, enfim. Tomando como base, né, a sua fala sobre a tecnologia, as tecnologias da comunicação, o que pode ser feito para que nós divulguemos mais as coisas boas que são feitas e passemos a dar menos importância, talvez, ou menos destaque, eu acho que a palavra melhor é essa, às coisas negativas do nosso dia a dia. E parece que a gente vai se tornando um pouco negativo, não é mesmo? Depende da nossa maturidade, né, Wilson? Depende do nosso estágio moral para isso estar acontecendo, porque, infelizmente, nós temos uma ferramenta magnífica de propagação de ideias positivas, mas a mesma ferramenta, como ela é neutra, ela pode ser ferramenta de propagação para ideias pessimistas, ideias negativas. Então, depende do estágio evolutivo do homem para saber como usar essa ferramenta. Você vê, nós estamos fazendo uma live transmitindo conceitos espíritas elevados, mas tem muitas pessoas fazendo live com piadinhas, com pensamentos negativos, com pensamentos de desgraças. Então, é a maturidade do homem. Nós vamos precisar esperar o tempo passar para o homem avançar um pouquinho mais, para ele usar essa ferramenta de forma melhor. Porque nós temos que saber o que é bom para a nossa vida. É a mesma coisa que você ligar um canal que está passando algo que não convém, você troca de canal e vai para outro, não é? Um livro, você pode ler um livro bom, como não ler um livro bom? Então, é uma opção do homem de como saber usar a sua ferramenta. Então, depende do estágio do homem. Nós estamos no estágio, categoricamente falando, de transição, de uma situação para outra. A gente vai saber usar essa ferramenta. Na outra vez que eu estava tentando falar que deu uma congelada na imagem, se a gente for pensar moralmente, nós já avançamos bastante, Wilson. Porque até Jesus, a lei que era vigente era a lei de talião, a lei de tal e qual, não é? Olho por olho, dente por dente. Então Jesus vem nos ensinar o valor do perdão. Os criminosos, eles não tinham perdão, eles não tinham a verificação da lei. Se achasse que a pessoa tinha cometido um crime, eles eram mortos, eles eram presos, eles eram sacrificados, não é? Então a justiça não era justa. Hoje nós temos leis mais brandas, leis mais justas, nós temos um avanço intelectual do homem buscando com que as leis se adaptem à evolução. Nós vemos que os animais são verificados de uma forma diferenciada. Que a alimentação é feita de uma forma diferenciada, nós sabemos o que comemos, nós não somos enganados. Os vícios que eram um charme no passado, hoje nós sabemos que são destrutivos. Então nós vemos que muita coisa nos foi esclarecida e que nós avançamos. O próprio Rogério disse, o movimento feminista, o sufrágio, as mulheres poderem votar, poderem se impor na humanidade. Antigamente não se podia entrar num templo religioso uma mulher. Hoje, 70% de um núcleo religioso, seja qual for, é de mulheres, não é? Então, nós vemos que tiveram muitos avanços, mas falta muito mais ainda para auxiliar, porque a tecnologia sem uma inteligência que a controle é a mesma coisa que um cérebro sem a mente, sem o espírito para controlar. É massa morta, apenas isso. Uma vez eu vi uma propaganda de carros, de pneus, aliás, que eu nunca mais me esqueci. É frase de para-choque de caminhão, mas dizia: potência não é nada sem controle. E é exatamente isso, né? De nada adianta você ter um carro potente se você não tiver bons pneus que possam frear esse carro, né? Na medida em que você precise, não adianta, você não tem segurança. Então, a ciência também. Né? A ciência é como esse carro. Você precisa de controle. Daí a necessidade da evolução moral ocorrer, né, concomitantemente à revolução, à evolução intelectual, à evolução da ciência. Daí a importância desse trabalho. Eu vou falar aqui do trabalho das religiões, de uma maneira geral, tem uma grande importância todas as religiões para a evolução moral dos habitantes da Terra. E eu queria acentuar também que no texto Kardec fala que a evolução se dá na medida, a evolução de um mundo se dá na medida em que os habitantes desse mundo evoluem. E isso é interessante, né, porque a evolução se dá na medida que os habitantes encarnados e desencarnados do mundo evoluem. E eu queria até chamar vocês para comentarem um pouco sobre isso, porque vamos entender o que isso significa. Quantos habitantes tem na Terra hoje? 7, um pouco mais de 7 bilhões de habitantes, não é isso? Quantos habitantes existem no plano espiritual, isto é, desencarnados, mas ligados ao nosso planeta? E qual é o nível de evolução desses seres? E esses seres desencarnados também contribuem, de algum modo, para a psicosfera onde nós vivemos aqui na Terra? Uma vez que eles desencarnam, eles não têm mais influência sobre o que nós vivemos. Então, eu passo para os dois agora. Bom, se nós considerarmos os habitantes desencarnados, nós falamos de nós encarnados. Mas segundo o que os espíritos nos passam, é de 4 a 5 vezes mais o número de desencarnados. Então, a influência deles é extremamente predominante sobre nós. Imaginemos, questão de Livro dos Espíritos, são os espíritos que influenciam nossos pensamentos, em verdade, são eles que nos conduzem, não é? São eles que nos dirigem. Então, quando Kardec pontua encarnados e desencarnados, nós temos que entender que são vibrações, que são dimensões diferentes de um mesmo mundo, não é? E que ambos os mundos devem avançar. Por isso que, como nós agimos, a nossa forma de ação, principalmente, eu vou colocar bem explicitamente, a ação dos espíritas, compreendendo o mundo espiritual, sem algumas das fantasias da ortodoxia das religiões, é muito positiva para que possamos auxiliar os desencarnados a alcançar um ponto maior, não é? Então, cabe a nós trabalharmos de uma forma grandiosa como encarnados e auxiliar os desencarnados, aqueles que ainda estão em situação de perturbação, situação transitória, de endurecimento, para poderem se equilibrar, não é? Então, ambos os planos têm que avançar concomitantemente. E você compreendendo que existe um plano espiritual, que esses espíritos influenciam na nossa vida, muito mais do que nós imaginamos, e que nós temos contato com eles através da mediunidade, isso é de suprema importância que o espiritismo tenha essa ferramenta através da maior obra polimórfica de comunicação mediúnica, que é o Livro dos Médiuns, que muitas vezes é desprezado, que as pessoas não estudam, e que os trabalhos mediúnicos, eles poderiam avançar mais se os trabalhadores lessem mais o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Obra excelente para se saber como participar de um trabalho mediúnico, que é muito pouco lido. Muito bem, Rogério. Os espíritos desencarnados contribuem de alguma maneira para que, por exemplo, uma pandemia como essa que nós estamos atravessando possa se instalar no nosso orbe? Existe alguma influência por parte do plano espiritual, né, nessa psicosfera, como eu disse? Eles podem contribuir dando condições para que essa pandemia se instale e se agrave, por exemplo? E o que podemos fazer para combater, caso exista essa influência? Olha, Wilson, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é definida como um bem-estar físico, mental e social. Na verdade, é um tripé no qual todos nós estamos inseridos, que é uma... A nossa organização física está bem, o nosso equilíbrio financeiro também, e a gente esteja mais ou menos bom da cabeça, se a gente puder traduzir. É claro que tanto o plano espiritual quanto nós que estamos aqui encarnados vivemos realidades interpenetradas. Nós vivemos juntos. E vivemos nesse planeta justamente porque o nosso pensamento está numa faixa de vibração equivalente. É claro que existem uns que estão mais ou menos na retaguarda e uns que estão mais ou menos bem. Exemplo, Chico Xavier, todos aqueles que olhamos, aqueles que estão ou que estiveram mais ou menos perto da gente, que a gente identifica como a bondade em pessoa, não é? Assim como a gente identifica aquele que é, a gente fala, é um capeta na Terra, né? E a vida é mais ou menos assim. E a maioria das pessoas estão naquele meio termo, tentando mais ou menos batalhar, olhando um pouquinho daquela sua realidade que ainda é uma sombra, mas também a realidade que é luz. E todos estamos caminhando a caminho da luz. Mas o nosso corpo, ele também é suscetível àquilo que pensamos. E por mais incrível que pareça, nenhum de nós pode viver sem pensar. Não é possível nós passarmos um segundo sequer sem pensar. O branco total, isso não existe. E os pensamentos negativos que nós produzimos, eles têm relação direta com o nosso bem-estar. Assim como os pensamentos positivos também o têm. Existem estudos de sociedades médicas que verificam a atuação do pensamento negativo ou do positivo na produção de anticorpos no nosso corpo. Anticorpos que trabalham para combater doenças como essa que está na atualidade. E é claro que aquelas pessoas que têm pensamentos negativos, pensamentos suicidas, que passam por depressão, também estão mais suscetíveis, porque elas deixam a sua carga de pensamento atuar sobre a sua matéria. Claro que reduzindo a quantidade de anticorpos, que por consequência atuará com menos resistência a qualquer micro-organismo que possa entrar no nosso corpo. E como eu já havia dito, nós não podemos parar de pensar, o nosso tipo de pensamento se sincroniza com os pensamentos daqueles que estão desencarnados, como uma estação de rádio. Nós produzimos essa onda mental, seja de bondade ou de maldade, ou de tristeza, alegria, seja qual for. Cada um identifica e a gente se sintoniza com alguém que é semelhante. E ao sincronizar, nós atraímos espíritos que estão do outro lado, também na mesma estação de pensamento que nós. E aí a sua pergunta, Wilson, eles podem agravar? Pode ser que sim, porque nós damos brecha a nos sintonizar com aquilo que eles têm também para nos oferecer. E essa sintonia só é dada quando nós permitimos. Muito interessante. Alex, a gente está atravessando um momento difícil. Pegando aqui o gancho do Rogério, falando em bons pensamentos, em boas vibrações, neste momento de isolamento social, muitas pessoas estão agora dentro de casa, né? Passam o dia, homens, mulheres, e nós temos visto o agravamento das relações, que muitas vezes já não eram fáceis. A relação entre um casal que já tinha suas dificuldades. Agora, por exemplo, a gente viu muitas dessas relações piorarem, né? Então, o que fazer neste momento de isolamento em casa? As pessoas que estão, é claro, aquelas que podem estar em suas casas, o que elas podem fazer para minimizar, né, esse embate, essas discussões que podem acontecer em casa, e para manter um pensamento em equilíbrio, atraindo, como o Rogério falou, a presença e o concurso dos bons espíritos e não dos espíritos perturbados, que poderiam agravar, inclusive, pelo que eu entendi, né, Rogério? Nosso sistema imunológico, inclusive, poderia ficar comprometido com pensamentos negativos, tanto, né, de uma ação nossa mesmo, quanto pela ação dos espíritos desencarnados. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, Alex, sobre essa relação família dentro de casa agora, o pai com os filhos, aqueles filhos que iam para a escola, que não vão mais, estão correndo o dia inteiro para lá e para cá, jogando bola na sala, como fazer para não se perturbar? Sabe, Wilson, eu vou fazer esse comentário com uma certa tristeza, não é? Porque eu acho que nós passamos uma vida inteira querendo ter um lar, não uma casa. Porque a casa é uma construção de alvenaria. O lar é a união dos corações. E justamente quando você está se alheando do trabalho, alguns, eu continuei trabalhando normal, porque minha profissão não me possibilita me afastar, mas eu não estou preocupado com isso. Mas as pessoas, elas estão sendo obrigadas a ficar em casa para fortalecer os laços, Então a pessoa muitas vezes reclamava: ah, eu não posso ficar muito tempo em casa porque eu tenho dois empregos. Ah, eu não posso ficar muito tempo em casa porque meu filho estuda em tempo integral, eu vejo pouco tempo. Ah, eu vejo pouco meus filhos, eu vejo pouco minha esposa, eu vejo pouco meus pais. Então o que acontece? Parece que Deus falou: ah, você vê pouco, vocês se veem pouco, então vocês vão se ver bastante. Falta amor por causa do contato? Então terá. Mas piorou. A violência doméstica, o crime de violência doméstica deve ter aumentado uns 40%. A gente verifica. Porque parece que as pessoas estavam felizes de não se verem. Quando a nossa felicidade começa dentro do seio do próprio lar. Emmanuel, no livro Consolador, diz que a primeira escola do mundo é o lar. Agora, imagina você não suportar sua esposa, que se você ficar muito tempo, briga. Ah, não vou suportar meus filhos, que eles estão correndo para tudo quanto é lado. Graças a Deus! Pergunte para uma mãe que perdeu um filho, se ela não queria ver o filho correndo, riscando a parede. Pergunte para um pai e uma mãe que tem um filho deficiente físico, que não pode correr, se não adoraria vendo fazer pirueta em casa, até subir no candelabro. Adoraria, mas não pode. Então a gente é tão pequeno que mesmo na felicidade nós achamos um motivo para a infelicidade. Num momento tão crucial desse, que a gente tem a oportunidade de fortalecer os laços e aproximar os corações, nós estamos causando ira e desespero. Falta amor nas relações, falta paciência, tolerância e compreensão. Falta Jesus para guiar o nosso barco, para guiar a nossa nau. O Evangelho no lar, uma vez por semana. 20, 30 minutos semanais. Ah, mas a situação está muito pesada, está muito difícil. Faça duas vezes por semana, faça três, faça quatro. Nem que você tenha que fazer todos os dias para aprender o Evangelho, para que todos troquem ideia, todos aprendam a se respeitar, é válido. Paciência um pouco com o outro, um não gosta de uma comida, outro gosta de outra, aprender a respeitar o próximo, empatia, se a gente tem que ter empatia com desconhecidos, imagine quem está do nosso lado. André Luiz diz que se Jesus nos orientou a amar os nossos inimigos, imagine que amor a gente tem que dedicar a quem nos ama, mas nós achamos que quem nos ama é obrigado a suportar as nossas falências, o nosso mau humor, o nosso negativismo, quando são eles que têm que ser culpados do nosso ranço, da nossa amargura, da nossa reclamação constante. Então, o fato de estarmos presos no lar dessa pandemia é uma bênção de Deus. Porque você pode ver uma situação de diversos ângulos, mas quem sabe é uma possibilidade que Deus nos dá para que possamos aprender a nos amar dentro do lar, para que o mundo possa ser cheio de amor. Tudo é oportunidade na vida. Onde muitos falam que é um obstáculo ou problema, a gente tem sempre que dizer que é uma oportunidade. Oportunidade de aprendermos a nos amar novamente. Esse é o grande objetivo. Hoje, Wilson e Rogério, eu escutei uma história do Chico que é muito interessante, que uma família foi buscá-la porque estava tendo muita confusão. Muita confusão. E o Chico falou, faça o evangelho. Eles começaram a fazer o evangelho, melhorou. Mas os filhos ainda brigavam muito. E o Chico descobriu que na casa tinha uma pedra preciosa que tinha atraído 400 espíritos ao longo de todos os séculos que queriam essa joia, que estavam causando obsessão para o lar. Então a prece, o evangelho no lar, foi diminuindo, foi afastando os espíritos, mas ainda ficaram 48. Aí o Chico falou, vai para sua casa que você vai receber uma visita. O homem foi para a cidade dele e falou, ah, o Chico vai me visitar. Ficou feliz, passou um mês, passou dois, ninguém foi visitar. O que aconteceu? Ele estava trabalhando, foram lá e falaram, viu, assaltaram sua casa. Abriram seu cofre e levaram todas as suas joias. Ele falou, nossa, porque o que acontece? Nós achamos que os médiuns são capatazes nossos, ou até escravos. Então, se está tudo bem, a gente elogia. Se está tudo ruim, a gente cobra. E foram cobrar do Chico. Mas você não falou que você ia me visitar? Roubaram minha casa? Ele falou, não, não falei que era eu. Falei que você ia receber uma visita. E a joia que causava confusão, que atraía obsessores, foi para a mão de outra pessoa. Do bandido que a levou. Sua casa vai ficar em harmonia. Então, tem como você ver a benesse numa suposta desgraça? Basta como você enxerga a vida. Pois é, Rogério. Olha, nós estamos aqui com 66 pessoas nos acompanhando. O programa está com uma hora de transmissão ao vivo. A nossa gratidão, então, a todos esses companheiros amorosos que estão aqui conosco. E eu vou passar para você, Rogério. A gente está chegando ao final, né? Nós planejamos essa live com uma hora de duração, um pouco mais curta que o programa, normalmente, que tem uma hora e meia. É uma experiência para a gente, né? Mas o nosso objetivo é que não fique muito cansativo também. Sabemos que está muito bom, eu ficaria aqui até a meia-noite se me deixar, vocês sabem disso, não é mesmo? Mas eu queria, o Alex falou uma coisa muito importante agora, que é uma ação prática. Ele falou sobre o Evangelho no Lar e sobre Jesus. Então, eu queria, Rogério, que você pudesse dar as orientações práticas. Aquelas pessoas que não fazem o Evangelho no Lar, o Alex falou aqui que é 20 minutinhos, mas o que é? Como pode ser feito? Em que lugar? Dá para fazer sozinho, com a família toda? Agora, com a tecnologia, dá para fazer por live também, com alguém que não esteja presente? Quem mora sozinho? Tem que colocar água, não tem? Como funciona? Queria que você explicasse melhor isso na prática mesmo para as pessoas. O Alex já falou um pouco aqui do quanto isso representa, não é mesmo? Mas eu queria que você desse aqui as orientações práticas mesmo. Nós, como seres humanos, ainda, Wilson, nós necessitamos de disciplina para estabelecer nossas atividades. E não é diferente como isso que a gente chama de Evangelho do Lar, de sentar, por exemplo, semanalmente. E escolhemos semanalmente porque é uma certa frequência que as pessoas estabelecem para sentarem-se juntos, para desligar um pouco dessa correria do dia a dia, escolher um dia em que possam estar em paz. Em paz e dedicando esse tempo exclusivamente ao Evangelho. E quando eu digo ao Evangelho, não significa que é o livro Evangelho. Mas é uma boa leitura, uma leitura salutar. Nós que somos espíritas, procuramos a leitura do Evangelho para estabelecer uma conexão com a vida em que a gente vive. Para tentar organizar aquilo quem que... Quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, pode usar o Novo Testamento, por exemplo? Pode, pode. Toda leitura que seja uma leitura do ponto de vista agradável, que traga um consolo para a sua alma e que, principalmente, coloquem aqueles que vivem no lar para pensar juntos. Porque todos que vivemos em lares, como Alex falou, já que passamos a vida toda procurando lares, necessitamos de estabelecer o nosso esforço para construir esse lar. E não é diferente, porque veja como essa pandemia nos colocou numa situação muito curiosa, Wilson. Ela nos colocou para tirar tudo aquilo que nós enfiávamos embaixo do tapete, forçosamente, em que nós necessitamos de conviver com aquele que a gente esqueceu, que é o nosso convívio. Nós somos espíritas e pensamos, poxa vida, eu quero salvar o mundo, mas dentro de casa é só paulada. Então, o Evangelho é uma oportunidade em que nós sentemos numa mesa, façamos uma leitura, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e esse é um exemplo, ou quem sabe o Novo Testamento, seja qual for a leitura, uma leitura aprazível que leve você a tentar fazer uma conexão da sua própria vida com o interior da religiosidade que cada um de nós vive. Porque exercer a religiosidade é viver. É viver todos os dias pensando como será que Jesus faria isso. E, claro, estabelecer uma ponte de conversação com aquele que vive com você. Perguntar sobre o como foi o dia dela, quais as dificuldades que ela encontrou. Principalmente sair de dentro de si. Porque a gente é tão egoísta nos dias de hoje que a gente só pensa em si. Ah, o que você vai fazer para mim? Ah, isso daqui que está no Evangelho é bom para você. Quando, na verdade, cada um de nós poderia observar o que isso se aplica para nós. Porque todos temos alguma mensagem, nesses livros principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que se encaixa na nossa vida, o desenvolvimento da paciência, da bondade, da amorosidade, que é isso que nós vivemos. Então, do ponto de vista prático, estabeleça uma hora e um local da sua casa, uma hora da semana, em que você possa estabelecer, justamente porque nessa hora que você escolher, você também estará sendo assessorado por entidades que também são entidades que zelam pela família, que têm afinidades com as pessoas. E a gente tomando esse momento para fazer uma reflexão, uma oração, uma leitura que nos leve a elevar o nosso nível de pensamento, a nossa vibração, nós estaremos sendo assessorados nas nossas dificuldades, nos esclarecendo e às vezes até compreendendo por que vivemos da maneira que vivemos. Rogério, vamos entender melhor. Você está dizendo, então, que marcando uma hora, você está dizendo que os espíritos vão sair lá do plano espiritual, da área onde eles atuam, onde eles vivem, e vão se deslocar até a nossa casa, onde a gente está ali para nos ajudar, vai estar mais presente ali. Sim, pode. E quem são esses espíritos? São Quais os são nossos esses espíritos? mentores, os nossos espíritos amigos, aqueles que, os nossos guias, que esperam que nós façamos as boas escolhas nas nossas vidas. E eles estarão também marcando na sua agenda esse horário para que possa também compartilhar conosco um pouco desse evangelho no lar. Então, é um compromisso que nós temos, porque vejamos, todos aqueles também que estão do lado de lá também têm seus compromissos, também têm as suas atividades, e nós não podemos ser ociosos a ponto de nos propor a executar esse evangelho no lar a qualquer horário. Pode ser que escape uma hora ou outra, mas como exceção. Mas que estabeleçamos uma rotina para a nossa vida, para que possamos comungar com eles também. Eu queria aproveitar e passar para o Alex, perguntar para você o seguinte: quando tem a ver com essa mecânica, tá? Para a gente entender isso daí. A qualquer momento a gente pode fazer uma prece, não pode? No Evangelho a gente está falando de marcar uma hora para que os espíritos também se preparem e que se dirijam até a nossa casa. Mas durante o dia, por exemplo, se a gente eleva o pensamento numa situação de dificuldade ali, né, diante de um problema, e a gente pede ajuda, como se dá essa ajuda? Porque muitas vezes as pessoas imaginam que o nosso espírito guardião, o nosso anjo da guarda, ou o nosso mentor espiritual, como alguns o chamam, anda o dia todo atrás da gente, né? Ele está o dia todo caminhando do nosso lado, meio que com uma bandeja na mão, esperando a gente pedir. É assim que funciona, Alex? Não, não. Eles não são nossos capatazes, nem nossas babás. Eles são nossos amigos que tiveram a oportunidade de nos assessorar do mundo espiritual para que a gente não venha falhar mais e desastradamente como nós falhamos outrora. Eles ficam fazendo o seu trabalho. Tem como função nos assessorar, nos apoiar, nos orientar, mas eles também têm as suas tarefas. Eles estão no mundo espiritual fazendo suas tarefas. Mas a conexão mental, ela é muito rápida no mundo espiritual. Na Terra deveria ser, mas é que a gente enche de tanto pensamento besta na cabeça, de tanta poluição mental, que a gente não consegue captar o nosso irmão. No mundo espiritual, pela ausência do corpo físico, nós temos a velocidade do pensamento muito mais rápida. Então, o ato de oração é um ato de evocação. Então, todas as vezes que você se sente numa situação calamitosa ou numa situação positiva, que você faça uma prece, vai ser um ato de evocação. E o ato de evocação, através do mecanismo do fluido cósmico universal, faz com que se propague as ondas mentais no lugar que queiramos, para o ser que queiramos, e ele automaticamente retornará fisicamente, estando do nosso lado, nos insuflando bons pensamentos, ou nos guiando para tomar atitudes diferentes. Então, o ato da prece é um ato magnífico, é um ato curador, reparador, alentador e consolador, porque tem várias facetas os seus benefícios. E os espíritos à distância podem nos auxiliar também através da propagação das ondas de seu pensamento e até dos fluidos que eles emanam à distância, que é o fenômeno da irradiação. Então, pensar é evocar, é como se falava naquela música, né? Que o telefone de Deus é a oração, mas não é só o de Deus, é de todos os seres encarnados e desencarnados. Porque também nós achamos que quando oramos, nós mentalizamos e atraímos só os desencarnados, mas os encarnados, que na nossa prece sentem a nossa dificuldade, a nossa ausência, a nossa dor, de repente toca o telefone. Puxa, estava pensando em você. E a pessoa liga. Você pensa numa situação, você anda na rua, encontra com a pessoa. Ou você liga a televisão, abre um livro, vem uma matéria daquilo que você estava pensando. Que nem eu pensava muito em Paulo de Tarso. Abri um vídeo no YouTube, numa palestra roteixeira sobre Paulo de Tarso. Aí estava vendo o Facebook, veio uma matéria sobre Paulo de Tarso. Aí abri outra coisa, veio outra coisa, outra matéria, outra informação sobre Paulo de Tarso, mais completa ainda. Então, é a irradiação mental. De todos os lados, nós temos benefícios para encarnados, para desencarnados, mas tanto para o bem como para o mal, que pode ser uma evocação ou uma invocação. Depende do fanal dos seus objetivos. Interessante. Rogério, nós temos o nosso anjo guardião, que é um amigo que recebeu a incumbência de nos auxiliar. Então, desde antes do nosso nascimento, ele já nos acompanhava lá no plano espiritual, provavelmente ele acompanhou todo o processo de planejamento da nossa reencarnação, né? Tudo que nós planejamos, o lar onde nós nascemos, a profissão que talvez nós iríamos escolher, ele ajudou a gente a planejar aquilo. É claro que quando a gente chega aqui, a gente pode escolher diferente, tá? Não existe fatalismo. Mas ele participou de tudo isso. Então, ele é um amigo íntimo, realmente, nosso. E no Evangelho no Lar, então, ele se desloca até a nossa casa. E nós compreendemos que ele é um espírito numa condição um pouco melhor do que a nossa, porque a gente entende que para ajudar alguém, a gente tem que estar em melhores condições. Né? Lembrando do Evangelho, né? O que aconteceria se um cego fosse guiar outro cego? Ambos não cairiam no abismo? Então, entendemos que é um ser que está em melhor condição do que nós, tem melhor entendimento, que desencarnado tem uma clareza maior das coisas. Então, esse vem nos visitar. Mas nós também temos os espíritos familiares, que são pessoas que acompanham, né, a nossa trajetória, são pessoas que acompanham o núcleo familiar ao longo de várias encarnações, e espíritos afins, espíritos que têm afinidade conosco. E veja que interessante, quer dizer que nesse Evangelho no Lar, existe uma reunião de desencarnados na nossa casa? É isso que a gente pode entender? A gente se senta lá, por exemplo, senta o marido e a mulher, junto deles tem pelo menos os dois mentores espirituais, um espírito familiar e mais algumas pessoas que são trazidas, é isso? Dentro daquela casa, todos espíritos com boas intenções ali? Sabe, Wilson, existe uma coisa que atrela os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que são os laços de amorosidade e de ódio. Como nós estamos falando de um ato de amorosidade, é muito natural que conjuguem-se almas que possuam esses laços de amorosidade. Como o nosso espírito guia, ou os familiares que gostavam de nós e já partiram, já foram para o outro lado da vida, só que aquele sentimento do amor continua, porque ele não se extingue. Aquela vozinha querida. Exatamente. Continua presente na nossa vida, por mais que ela possua sua trajetória evolutiva diferente da nossa. Mas a amorosidade está ali. E é claro que esse contato é muito propício para que nós escolhamos um dia da semana para que eles possam também se programar. Porque eles têm a sua vida continuada da mesma maneira, mesmo que eles estejam do lado de lá, em outra vibração, em outra frequência de vida, diferente da nossa. A gente ainda na luta, na dificuldade, nos nossos tropeços e erros que a gente passa por aqui, e eles ainda esperando que a gente continue escolhendo corretamente, ou tentando escolher corretamente e errando menos. E então, os espíritos familiares, o nosso espírito guia, ou inclusive aqueles amigos que encontramos pelo caminho. E o que seriam amigos que encontramos pelo caminho? São aqueles espíritos que acabam se identificando com a nossa causa de vida. Que pode ser por meio do nosso trabalho, que pode ser por meio da nossa gentileza, ou daquilo que fazemos constantemente e diariamente. Dando um exemplo, essas pessoas que nos dias atuais atuam como médicos, enfermeiros, essas pessoas que atendem no pronto-socorro, são pessoas que são extremamente bem assessoradas, porque são pessoas que têm uma profissão, que eu diria, e nisso eu faço até um elogio, muito nobre. São nobres as profissões dessas pessoas. Todas as profissões são nobres, mas, na minha opinião, tem uma certa nobreza especial essas pessoas que cuidam de vidas, que lidam com o ser humano, com o sofrimento, e passam diariamente, como um exercício de sua profissão, a arte de se fazer a caridade, aquelas que colocam o coração naquilo que fazem. Né? Então, e nesse meio tempo, todos eles, assim como nós também, passamos a angariar aqueles que se simpatizam conosco. Se estamos do bem, ganhamos também simpatizantes. Mas, puxando também um gancho do que o Alex havia dito, se estabelecemos para nós uma conduta de vida que nos leve a vivenciar o que seria o mal, nós também estaremos assessorados pelo mal. Mas é claro, estamos falando sobre o Evangelho no Lar. E é, na verdade, um momento em que nós podemos abrir o coração, ler uma palavra amiga do Evangelho e compartilhar com esses que vivem conosco o nosso estado evolutivo, um momento de comunhão com Cristo. Muito bem. Bom, eu vou ler mais um trecho, a gente vai seguir então, tá? Atendendo a pedidos dos amigos aqui que estão nos acompanhando. A gente está com 63 pessoas nos acompanhando. Então, atendendo a esses pedidos, a gente vai até 1h30 de transmissão. Então, até as 9 horas, eu não combinei isso com vocês. Tudo bem para vocês, ao amigo Problema. Alex Bonafini, Rogério? Então, vamos lá, vamos lá. Essa parte do texto. Kardec, em alguns momentos, ele é muito detalhista, a gente tem muita atenção. E até essa oportunidade da gente estudar é muito importante por isso. Às vezes a gente está em casa, a gente lê, alguma coisa passa, né? Mas aqui, né, tá eu, o Alex, o Rogério, a gente tem condição de se aprofundar um pouco mais. E vamos sempre lembrar, não temos pressa, tá? A gente vai devagar com o nosso estudo, com o nosso entendimento. E aproveitando a oportunidade, respondendo para um amigo Sérgio Poletti, que perguntou aí se a gente vai estar presente em outras lives. No domingo, né, tem o programa Visão Espírita ao vivo também. Este domingo ele vai retornar. Conversei hoje com o Alain, também passou por aqui. Um abraço ao amigo Alain. E eles vão retornar também. Então, domingo, às 9h30 da manhã, o programa Visão Espírita. O planejamento é que ele esteja no ar também, no formato de live como essa aqui. E nós estaremos novamente aqui na próxima quarta-feira. Então, a partir de agora, todas as quartas-feiras, pelo menos durante esse período de epidemia, de isolamento social, nós estaremos aqui transmitindo pelo YouTube, por meio dessa live, todas as quartas-feiras, às 19h30. Então, vamos seguir com Allan Kardec, nós temos ainda um tempinho pela frente. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, lembrando que nós falávamos do progresso físico, do mundo material, das coisas que evoluem, e do progresso moral dos habitantes. Então, aqui Kardec conclui que de duas maneiras se executa esse duplo progresso: uma lenta, gradual e insensível, a outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, doutras vezes, de modo geral. Eu queria aproveitar para passar a palavra para vocês e acrescentar aqui a questão 737, em O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade por que razão Deus lança a mão, né, dessas tragédias coletivas, dessas epidemias e pandemias para a nossa evolução. E a resposta do Espírito de Verdade é para que a humanidade evolua mais rápido. Então, eu trouxe esse acréscimo porque ele está dizendo aqui que às vezes o movimento é mais rápido com mudanças bruscas. Então, eu queria que vocês comentassem e que trouxessem, né, contextualizassem aqui para este momento de pandemia. Então, será que este é o momento de uma mudança brusca A gente pode entender isso, uma mudança perceptível, porque outras mudanças, Kardec vai dizer aqui que é insensível. Isso é, você quase não sente ou não percebe. Será que uma mudança como essa, que a gente, um tempo como esse que estamos atravessando, vai gerar uma mudança brusca e perceptível? Bom, eu tenho minhas dúvidas, viu, Wilson? Eu acho que não vai causar uma mudança tão brusca no que tange a parte física. Pode ser que moralmente as pessoas reflitam um pouco mais. Existem períodos que a Terra tem que passar por essa mudança brusca quando a humanidade teima em não avançar. Teima em seguir um caminho que não é conforme Deus queira. Porque Deus não quer que seus filhos sofram. Ele quer que seus filhos sejam felizes. E é interessante, eu só vou fazer um adendo, né? Você fala de humanidade, né? Mas Kardec aqui, ele coloca, ele circunscreve, né? Às vezes, não de uma forma global, mas de uma forma local. Então, às vezes, essas mudanças que você está colocando podem acontecer somente numa sociedade, né? Então, pelo que nós entendemos, por exemplo, só o Brasil, não é o caso dessa pandemia. Mas, então, certos povos estão sujeitos a certos acontecimentos que têm a ver com as questões daquele povo. Então, existe uma identidade também do Estado, uma identidade de uma nação. Então, entendemos que assim como as pessoas, cada uma dos indivíduos, né, tem a sua expiação, a sua história, a história dos povos também tem. É isso, Alex? Sim, com certeza. Se nós vemos o Império Romano, ele teve o seu ápice e teve o seu declínio. Porque eles tinham na mão a possibilidade de fazer avançar a humanidade, segundo Emmanuel consta no livro A Caminho da Luz. Mas os líderes, os homens de poder, se perderam na ganância, se perderam no poder e acabaram colhendo os efeitos de sua ação. Napoleão Bonaparte, que criou o Código Civil mais importante da humanidade, também se perdeu no seu poder, se perdeu na sua ganância, se perdeu na sua loucura. Ele poderia ter avançado a França e o resto dos povos por caminhos melhores. Nós vemos muitos religiosos, muitos seres de poder que poderiam mudar o mundo e se perderam no meio do caminho, tal como Maomé, que psicografa o Alcorão, como Leon Denis cita no livro No Invisível, mas no casamento com uma mulher rica, ele acaba se perdendo, se misturando aquilo que era espiritual, daquilo que era fruto de suas fraquezas, e o que acontece? Ele perde a oportunidade, no momento em que ocorria, após as cruzadas, a Inquisição, em que nós víamos muitos desmandos religiosos, ele veio com a tarefa de mudar um pouco esse patamar, assim como Martinho Lutero e João Calvino. Então, nós vemos que são enviados de tempos em tempos seres e situações se movimentam para que a Terra modifique, para que certos povos se modifiquem. Nós observarmos, ainda existem povos na Terra hoje, meus amigos, que vivem em situação de primitivismo. Países do Oriente Médio, em que a lei de Talião ainda é vigente, em que as mulheres são submetidas, em que poucos têm o poder, sobrepujando os demais. Então, são locais que vão ter que ter mudanças para que avancem, que eles não acompanharam o progresso do resto do mundo. E esse resto do mundo, que teve oportunidade tecnológica, que teve oportunidade democrática de abrir a mente e conquistar, se perdeu no materialismo e na ganância. Então, nós vemos que nós temos situações primitivas em vários níveis do mundo e vários pontos vão ter que ir evoluindo. Kardec tinha razão nessa obra que foi escrita mais de uma centena de anos atrás, ele traz informações precisas daquilo que nós vamos conseguindo. É por isso que a evolução e as situações, elas não são gerais. Geralmente, um país sofre mais do que o outro, porque são povos que precisam avançar, alcançar seus objetivos que outros já alcançaram, não é? Por isso que é circunscrito, é a psicosfera individual de cada núcleo, de cada mundo. Muito bom. E, Rogério, quero fazer uma provocação, né, para você. O que acontece? Nós, espíritas, temos acesso aos ensinamentos que explicam para a gente muitas coisas, a relação entre as coisas, a causalidade, né? O que gera determinados efeitos. A gente vai buscar as causas no plano espiritual. Então, nós sabemos, por exemplo, estudamos as causas das doenças, como estamos falando aqui hoje, das tragédias coletivas, dos desencarnes coletivos. E isso acaba muitas vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes o espírita pode adotar, em determinado momento, aquela postura de quem sabe das coisas, sabe tudo o que está acontecendo. E, na verdade, nós não sabemos, né? O Alex pontuou muito bem aqui, quando ele fala de determinadas sociedades, cada sociedade tem o seu, não gosto dessa palavra karma, mas tem o seu comprometimento, né? Só que nós não sabemos. Alguns, por exemplo, erroneamente atribuem aos judeus, né? Eu já ouvi pessoas comentando sobre a responsabilidade dos judeus com relação à morte de Jesus. Na verdade, o povo escolheu Barrabás, evidente, mas o povo foi manipulado. Assim como hoje em dia a mídia também manipula o povo, construindo narrativas e discursos com o objetivo de atender interesses deste ou daquele grupo, no passado também acontecia do mesmo jeito. Então a gente não pode falar que os judeus têm algum comprometimento maior que o nosso, né? Nós ouvimos que o Brasil tem pouco comprometimento, o único comprometimento nosso foi com relação à Guerra do Paraguai, mas poxa... teve uma invasão gigantesca. O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Né? A gente fala o descobrimento do Brasil, na verdade não, é a invasão do Brasil. Ele foi invadido, os povos aqui foram dizimados, poucos sobreviveram. Né? Ainda hoje no Brasil existem mais de 300 etnias que falam mais de 180 línguas diferentes. Mas a morte dessas pessoas, a escravidão no Brasil foi uma das mais... O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, cada país tem a sua história. E se a gente fosse considerar, por exemplo, a escravidão não é uma responsabilidade brasileira, né? É uma responsabilidade de Portugal. Será que nós realmente temos esse conhecimento amplo? Daí que eu quero passar para você, para o seu comentário, qual o cuidado necessário ao observar as coisas, ao ver, por exemplo, uma pessoa doente, com determinada deficiência? A gente pode falar, mas se ele é assim, é porque no passado... ele foi um suicida, ou ele fez tal coisa. E às vezes fica até desumano diante do sofrimento e da dor das outras pessoas. Justifica a dor dos outros. Acontece um desencarne coletivo, você fala, ah, não, mas é porque eles estavam espiando. Mas a gente tem que entender que cada um daquele grupo que desencarnou tem um pai, uma irmã, um filho, houve um sofrimento enorme em torno da perda daquela pessoa. Rogério? Você sabe, Wilson, que nós, como humanidade... nós temos resgates que precisamos passar como resgates coletivos, que é mais ou menos um mínimo comum para todo mundo, que necessitamos de passar, como essa pandemia em si, que é mundial, que não escolhe raça, não escolhe etnia, não escolhe classe social, pode afetar todos. Mas também temos os nossos resgates individuais. E pegando esse comentário que você disse, Wilson, sobre... nós, principalmente nós espíritas, que começamos a tatear essa lei de ação e reação, reencarnação, aí a pessoa é assim porque deve ter feito tal coisa, a nossa postura, às vezes, é muito complicada, né? Porque a gente sabe resolver o problema de todo mundo, mas o maior problema que a gente deveria de tomar conta, que é o nosso próprio, a gente esquece, né? E às vezes a gente passa o pano, porque fala, não, mas isso daí não é tão problemático, ou a gente é muito caridoso conosco mesmo, né? Quando, na verdade, nós deveríamos de ser todos muito rígidos com a nossa própria postura, porque é muito difícil se corrigir, principalmente em algo que está arraigado em nós há milênios. Nós vivemos muito mais da nossa existência na maldade do que na bondade. Nós tentamos... pouco a pouco, aprender o significado do que é a caridade, vivenciar a caridade. Não a caridade de se dar. A caridade de se dar a moeda, né? A caridade de se dar. A caridade de dar-se, para que a gente possa compreender um pouco mais o significado da vida. E é claro que nós não somos especialistas em nada. Nosso conhecimento é muito raso. E a gente falar sobre o conhecimento da vida de outra pessoa, nós não sabemos da historiografia nem nossa. Nós, mal e mal, sabemos o que a gente comeu semana passada. E esse é o nosso nível de conhecimento, para poder inferir o que os outros deveriam de passar, ou se isso é justo ou não. O nosso senso de justiça ainda é muito rude, ainda é muito parco perante a dinâmica da vida. E Deus é tão misericordioso que ele nos possibilitou a quitar os nossos débitos fazendo bem. E aí a gente lembra de uma das passagens muito bacanas que tem sobre Jesus falando sobre o bem anula a multidão dos pecados. E aí nós passamos a compreender que aquele bem que fazemos anula o mal que fizemos. E o nosso sentido existencial deveria de ser única e exclusivamente aquela viagem que todos nós necessitamos de fazer. É a viagem interior, para se conhecer, para se saber. E não a viagem em direção ao outro para saber o que o outro deveria de passar ou não. Muito bem. Alex, chegamos a 1h30. Eu quero passar para você a palavra, para suas considerações derradeiras do programa de hoje, o seu recado final, os seus agradecimentos. Bom, eu queria agradecer aos amigos que compartilharam a minha presença, o Rogério, o Wilson, aos espíritos de luz que estiveram conosco, intercedendo em nosso favor para que pudéssemos falar boas coisas e errar menos do que erramos costumeiramente. Ao público que está participando, que é grande, estou vendo os comentários, pessoas queridas, conhecidas que estão se manifestando. Fico muito feliz porque estão acompanhando, estão se interessando, porque o pessoal está sentindo falta das palestras. Eu estou sentindo falta de fazer palestra, do movimento diário, a gente está se sentindo tão parado, não é? Então, agradeço a todos, de coração. E peço que aproveitem bem esse momento que nós estamos sendo obrigados a nos isolar socialmente e vamos refletir uma coisa só. No passado, não muito distante, mas de um mês atrás, nós simplesmente desprezávamos o contato com pessoas queridas, nós desprezávamos a liberdade que tínhamos, nós desprezávamos os abraços, os beijos, os carinhos, e nós desprezávamos tudo em favor de ter, de possuir, de conquistar. E hoje nós estamos simplesmente sem a possibilidade de tudo isso que desprezávamos. Estamos sentindo falta de uma saída na rua simples, um contato com semelhante, um abraço. Será que não é o momento de nós voltarmos ao nosso princípio e valorizarmos mais as coisas pequenas da vida, mas que são grandes emocionalmente, espiritualmente falando? Então vamos valorizar a vida, vamos valorizar os sentimentos e vamos valorizar o amor. Vamos estudar. Vamos tentar ir ao encontro dos seres queridos que estão no nosso lar, para que possamos voltar a ter o amor acontecendo em nossas casas, em nossos lares. E que possamos ser mais felizes hoje do que fomos ontem, do que amanhã, e amanhã do que estamos sendo atualmente. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado, Alex. Eu peço para que você continue com a gente, que eu vou pedir para o Rogério para fazer a nossa prece de encerramento, né? O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, é isso mesmo. Já são mais de 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Lembrando que o programa Visão Espírita, lá em Santa Bárbara do Oeste, era transmitido pela Rádio Brasil. Aqui em Piracicaba, desde o ano de 2014, que eu passei a apresentar o programa daqui, estamos juntos, então, desde 2014, aqui em Piracicaba, primeiro pela Rádio Educadora, depois pela Difusora e agora pela União Rádio Web. Lembrando a vocês que ainda não baixaram, que baixem um aplicativo da União Rádio Web, vai lá na loja do seu aplicativo, baixem um aplicativo para que vocês acompanhem também a programação. 24 horas de programação espírita, entre músicas, músicas espíritas, músicas clássicas, palestras. Esse programa vai passar a ser exibido lá também. Às vezes você não pode parar para assistir um vídeo, mas o rádio, você coloca o seu foninho lá enquanto você anda, enquanto você caminha, você pode ouvir essa mensagem de amor pelo rádio. Eu vou pedir aqui para o Rogério, para ele fazer a nossa prece de encerramento, e eu também vou ficando por aqui, agradecendo de coração a todos que nos acompanharam. 1h34 de transmissão, temos aqui 64 pessoas ainda nos ouvindo, e desejo a todos uma semana, uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de muita luz, de muita energia, de muita saúde, que nós possamos a cada dia aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, até mesmo as dificuldades, nunca nos esqueçamos que são lições para que possamos nos tornar cada dia melhores, cada dia mais fortes, cada dia mais luz, cada dia mais alegria e mais paz. Rogério. Então, nesse clima de alegria e felicidade, eu gostaria de deixar já o agradecimento aos amigos que estão aí na live, também o pessoal que participou no chat, que nos acompanhou até agora, e somente expor um pouco da nossa alegria de poder trabalhar com Cristo, de tentar, pelo menos que minimamente, atender aos desígnios que a vida nos dá, de tentar ser, pelo menos, um pouco melhor hoje do que fomos ontem, como diria Alex. Mas também compreender que hoje talvez seja o dia de agradecer. E não aquele dia de reclamar e pedir algo para nós, mas de agradecer. Pela dificuldade que todos nós estamos passando. Alguns mais do que outros. Mas que possamos também ter fé que no futuro teremos a oportunidade de trabalhar também. Todos nós, com a nossa oportunidade, com as nossas características e com a nossa vontade. Que não percamos a fé no futuro, porque tudo uma hora passa. Toda dificuldade uma hora vai acabar. E lembremos de Cristo nas suas dificuldades. E saibamos também relembrá-lo, que todos nós, como seguidores do Cristo, também necessitamos de colocar a sua cruz como a nossa cruz e trabalhar incessantemente todos os dias para podermos aprender mais, para podermos ser melhores e também, com uma certa felicidade, poder agradecer a Cristo pela oportunidade dessa noite bacana e linda, que todos passamos muito rapidamente. E também, com esse sentimento de alegria, também rogar aos céus e a Cristo, para que possamos, num outro dia ou numa outra oportunidade, estarmos juntos para celebrar essas palavras muito bonitas e maravilhosas para a nossa vida, que possamos entender e, principalmente, alterarmos aquilo que tentamos na nossa vida. E que Deus e Jesus possam nos abençoar e que tenhamos uma ótima noite e uma semana maravilhosa que por aí virá. Gratidão, paz e luz.